paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Renovo no Deserto. Hoje vamos refletir sobre um tema muito atual e profundo: o propósito de Deus em meio ao caos. Em tempos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor, muitos se perguntam: onde está Deus? Por que Ele permite tantas aflições? Mas a palavra nos lembra que nada está fora do controle do nosso Pai. Filipenses 4:7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em meio ao caos, essa paz nos sustenta. Jesus também disse em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje vamos entender que, mesmo quando tudo parece estar ruindo, Deus continua trabalhando em nossa história. Vamos juntos refletir sobre como podemos encontrar significado, esperança e direção mesmo nas situações mais desafiadoras da vida. Ao longo deste episódio, vamos explorar exemplos bíblicos, testemunhos e aplicações práticas que vão renovar sua confiança em Deus. Pegue sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e permita que o Espírito Santo fale com você ao longo desta jornada. E antes de prosseguir, pense em um momento da sua vida em que você se sentiu perdido, sem saber qual direção seguir. Talvez tenha sido uma perda, uma decepção, uma situação fora do seu controle. Traga isso à sua memória e permita que Deus fale diretamente a essa área do seu coração. Agora, respire fundo e entregue seus pensamentos ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, fala comigo neste momento, estou aberto para ouvir Tua voz. Quando estamos cercados por incertezas, é fácil deixar o medo dominar nosso coração, mas Deus nos chama para confiar nele, mesmo sem entender. Isaías 26:3 nos lembra: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. A firmeza da nossa mente em Deus é o que nos sustenta no meio da tempestade. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no invisível, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo maior. Em 1 Pedro 5:7 lemos: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele se importa, Ele vê cada lágrima, conhece cada angústia. José do Egito é um exemplo poderoso de como Deus transforma a causa em propósito. Vendido pelos irmãos, injustamente preso, esquecido, e ainda assim, ele se manteve fiel. No final, José reconheceu: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Que consolo saber que Deus tem um plano mesmo quando tudo parece sem sentido. Outro exemplo notável é Moisés, que após fugir para o deserto, pensava ter perdido tudo. No entanto, lá, Deus o preparou para libertar o povo de Israel. O deserto não foi castigo, mas preparação. Quantas vezes também passamos por desertos que, mais tarde, compreendemos como essenciais para nossa formação espiritual. Lembre-se de Davi, ungido rei, mas por anos perseguido por Saul. Antes de ocupar o trono, enfrentou cavernas, traições e solidão. Deus o formava no anonimato, longe dos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ele estava no centro do seu propósito. Mesmo que o mundo diga que não há mais esperança, a palavra de Deus diz o contrário. No Salmo 23:1, o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E em Mateus 11:28, Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses versículos não são apenas palavras de consolo, mas promessas vivas. Deus nos chama para perto para descansarmos nele. Em vez de tentarmos resolver tudo sozinhos, ele nos convida a confiar, a entregar, a descansar. Paulo escreveu grandes cartas da prisão. A cadeia não impediu o fluir do Espírito. Isso nos mostra que, mesmo quando o ambiente externo está limitado, o nosso espírito pode estar livre, cheio da presença de Deus. Nada pode aprisionar o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Lembremos também de Esther, que em meio a um decreto de morte contra seu povo, foi colocada como rainha para um tempo como este. Deus tem uma estratégia. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Reflita o que Deus pode estar trabalhando em você, mesmo agora, por meio dessa dificuldade que você enfrenta. Permita que o Espírito Santo te revele o que está sendo transformado e aperfeiçoado em seu interior. É nesses momentos de dor e confusão que mais podemos experimentar a presença de Deus. Isaías 41 e 10 nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é contigo agora onde quer que você esteja. O Salmo 27 e 1 também nos encoraja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Está escrito em Jeremias 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A vontade de Deus não é o caos, mas a redenção. Ele usa até mesmo o sofrimento para revelar seu amor e propósito eterno. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que, após enfrentarem grandes lutas, encontraram novo sentido e propósito em Deus? Se você está passando por um tempo difícil, saiba, Deus está escrevendo algo glorioso com sua história. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Cada momento de dor pode se tornar um marco de vitória. Quando você olha para trás, o que percebe que Deus já transformou na sua vida? Quantas vezes o que parecia um fim se tornou o começo de algo melhor? O propósito de Deus não falha. Vamos agora orar juntos, com fé e confiança no nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua presença constante, mesmo nos dias de caos. Sabemos que tu tens um propósito para cada momento de nossas vidas. Entregamos a ti toda ansiedade, todo medo, toda confusão. Que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, invada agora o coração de cada um que ora conosco. Fortalece a nossa fé, Senhor. Renova a nossa esperança. Ajuda-nos a confiar no teu tempo, na tua vontade e no teu amor que nunca falha. Que possamos descansar em ti, certos de que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós e nos dê direção. Pedimos que cada ouvinte sinta agora o teu cuidado, tua graça e teu consolo. Abençoa cada família, cada lar, cada coração aflito. Que a tua presença seja real e poderosa, quebrando as cadeias da dúvida e restaurando a alegria da salvação. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que sejamos luz em meio às trevas. Ensina-nos a ver além do caos, a perceber tua mão guiando cada passo. Senhor, cura os corações machucados, restaura os sonhos perdidos, reacende a fé abatida. Mostra-nos que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar em ti. Em nome de Jesus, amém. Que momento precioso tivemos hoje. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o propósito de Deus em meio ao caos. Ele continua sendo Deus, soberano, amoroso e fiel. E não se esqueça, na próxima semana temos mais uma palavra de renovo para você. Continue caminhando conosco, permitindo que a palavra transforme sua vida. Como está escrito em Romanos 15:13, ora o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que a paz do Senhor te acompanhe, e que a sua semana seja cheia de propósito, mesmo diante dos desafios. Até o próximo episódio.